A Gina Jameson. Ela é dubladora do. A dubladora do. A Gina Jameson. Oh, caralho. Que isso, Dani? Gina Jameson fez. Bebo. Caralho, velho. A Gina Jameson fez. Eu não tô entendendo nada. Caralho. Peraí, Saldanha, respira. Gina Jameson. Corta o vinho, respira. A Gina Jameson foi dubladora do GTA. Caralho. Era isso que tu tá querendo falar. Pô, tão simples, cara. Cheguei! Estou no paraíso! Eu sou Rafael Solimena e esse é o Mimimi. No Rio de Janeiro está Rafael Saldanha. É isso aí, já tô no vinho às 8 horas da manhã. E direto do outro lado do mundo, Diogo Brito. Eu já vou começar esse Mimimi jogando uma bomba, hein? Uma coisa que nenhum amigo meu sabe. Caraca, antes de falar pro ouvinte sobre o que é o programa? Exatamente. Manda ver. Eu já visitei um set pornô aqui em Sydney. Caralho. Não é brincadeira. Contarei mais em minutos. Vai começar a putaria. Vocês estão percebendo, nós estamos aqui hoje para falar de um mundo que todos conhecemos, onde passamos aproximadamente um terço das nossas vidas. O mundo dos sonhos? Não, o mundo da pornografia. Então, amigos, como é que foi o primeiro contato de vocês com esse mundo tão atraente? Salimena, antes de começar, então, vamos só definir aqui como é que vai ser o linguajar do programa, né? Porque a gente tá falando de um assunto que é sujo, né? Então, assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca me masturbei na vida, assim. Alguém já se masturbou? Então, vai falar buceta, vai falar caralho, vai falar punheta. A gente fala isso quando no tema não é putaria, porra. Não, é verdade, cara. Institucionalizar a putaria seria um pecado, né? Pois é, só pra conferir, então. Se alguém falar algum termo bonitinho, já sabem. Mas, enfim... Eu devia ter uns 7 anos de idade. Meu tio Paulo, vou dar nome aos bois, mas chegou na casa da minha avó e falou: leite, lombo, bacalhau. Tinha 6 anos de idade, não tinha a menor ideia do que era. Mas foi a primeira vez que eu ganhei um calendário daqueles de borracharia. Mas eu sou vascaíno, escolhi bacalhau, então foi a primeira vez que vi pelos rubianos femininos. Pô, você já tinha visto masculino já? Isso era os anos 80, então você imagina o tipo de pelo pubiano que o Saldanha não viu, né, cara? Exatamente, era tipo o Cláudio Hanna. Mas na época, porra, 6 anos de idade, você nem sabe pra que serve aquilo ali. A minha entrada no reino de Onan foi pelas revistas, cara. Eu achei, alguma vez eu devo ter achado, as revistas do meu irmão. Mas eram aquelas revistas que tinham 2 páginas de fotos de mulher e o resto de conto. E por isso que a minha iniciação foi muito mais com a questão do conto do que com as fotos. Descobri mesmo como é que era a parada por causa de um amigo nosso, que o pai dele tinha uma locadora na época, que o foco principal era o pornô. Então era ele que botava as fitas na nossa mão, cara. E eu lembro que a primeira fita que bateu na minha mão foi um negócio, pô, assustador, cara. Eu dei o azar de ver a mulher com as tetas mais caídas que eu já vi na minha vida, justamente no primeiro filme. Aí eu falava, caralho, é assim quando tira o sutiã? Meu Deus! Você lembra o título do primeiro? Porra, cara, eu não lembro. Era tipo um talk show. Puta que pariu. Porra, esse aí é clássico, cara. Eu lembro desse sim, ué. O nome dela é Dina alguma coisa. Ah, não, cara. Eu vou procurar aqui, cara. Mas agora que você falou, eu lembrei também do primeiro pornô que eu vi. Era um filme do Butchman, que chamava Fique de 4, Meu Bem, Parte 3. Cara, a minha iniciação aqui, ela foi bem inocente, assim. Quando eu vi pela primeira vez uma revista, a mulher tava de 4, e pela primeira vez, porque sempre tem aquele lance meio, né, você só via os pelos e tudo mais, dessa vez eu vi a parada mesmo, assim, né. E eu olhei e eu falei, caramba. Caralho, me lembrei do Nietzsche. Que isso? Lembrei do Nietzsche. Você olha pro abismo, o abismo olha pra você. Não, e é muito estranho, porque quando você vê a primeira, você fala, ah, então é assim. Aí depois você vê uma outra que não tinha nada a ver com a primeira, você fala, caralho, que porra é essa, cara? Afinal, quantos tipos de vagina existem? Opa, falou vagina! Falou vagina! Não deu nem 10 minutos e já falou vagina já! Uma parada, cara, que me confundia muito quando eu era criança, e meu pai gostava de me sacanear com isso. E minha mãe ficava muito puta quando meu pai fazia isso, porque me confundia. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Meu avô tinha um sítio, né? Então toda vez que eu ia nesse sítio, eu gostava de ficar brincando com inseto e tudo mais, né? E o meu pai sempre falava: ô Diogo, vai pegar um grelo lá pra mim. Aí eu achava, pô, né, grilo deve ser esses lances, né, pô, tipo, grilo, mas deve ser um diferente, né, aí eu sempre chegava com o mesmo grilo, né, e meu pai falava assim: não, isso aí é grilo, eu quero é grelho. E minha mãe ficava puta pra caralho, porque eu tinha o quê, 8, 9 anos, eu nem entendi, né, cara, assim, 10 anos depois eu finalmente entendi o que que era o grilo, né. Já vi garotas comentando matérias sobre tipo de piroca na revista Nova. Formatos, coisa e tal, ilustrada. Isso aí depois reclama. Mas aí, Saldanha, aí isso é o que elas contam pra você, né, cara? Porque na realidade o que acontece é que elas têm a festa do pijama, é onde as mulheres, pela primeira vez, elas se experimentam sexualmente, cara. Isso é um fato, assim. Você pode perguntar pras mulheres. Elas vão dizer. É, cara, tem esse mistério quanto ao jeito que a mulher consome pornografia, né, cara? Não, e antes de mais nada, caso tenha alguma mulher ouvindo isso, que eu acho muito pouco provável, né? Isso aqui deve estar pior do que show do Rush pra ter público feminino. Mulheres. Vai passar seu e-mail agora não, né, cara? Peraí. Tenha uma coisa em mente: o seu irmão, o seu namorado, o seu pai, o seu avô, o seu filho, todos eles já consomem pornografia. Pornografia é algo inerente ao homem. O homem que não consome pornografia não é homem. Então eu vou falar já também coisas que o Bing faz falar. Minha mulher achou outro dia as minhas. Ela ficou rindo na minha cara. Respeito, porra. Tem os filmes eróticos, cara, que fizeram muita parte da infância de quem é da nossa cidade. Porra, excepcional. O primeiro que eu vi, lógico, foi na Bandeirantes, inclusive deixar um abraço caloroso pra Rede Bandeirantes aqui, que se não fosse ela, pô... Verdade, uma geração inteira, né? Em nome da nossa geração, obrigado. Tinha o Cine Privé, que a Band passava no sábado à noite, mas eu sou tão velho que o primeiro que eu via era Sexta Sexy ainda. Sou tão velho, eu tomo seu cu, porra, isso é da minha época, caralho. E eu lembro qual foi o primeiro filme erótico que eu vi, cara. Eu tava na casa do meu avô, a gente ficou assistindo isso lá. Era uma comédia que chamava Frankenhooker, Que Pedaço de Mulher. Que era tipo um mulher nota mil, o cara era tipo um cientista, um geneticista que queria fazer a mulher perfeita. Então ele queria combinar várias atrizes e tal. Caramba, que roteiro criativo, hein, cara. Aí ele sequestra as mulheres e leva pro laboratório dele. Só que dá uma merda lá, as mulheres misturam de um jeito bizarro. Então sai, tipo assim, um par de peito com um pé pulando atrás dele, sacou? Mas, cara, uma pergunta aqui: por que isso é tão comum, cara? O que separa o trash da pornografia? Porque o que tem de trash pornográfico, cara, eu não entendo isso. Baixo orçamento. Baixo orçamento é o que faz isso. Não, não é, cara. O que faz isso é mente masculina, cara. É um filme de homem feito pra homem. Então, quando o cara tá lá filmando, fala: pô, isso aqui vai ficar meio ridículo. Não, velho, o cara quer se divertir, pô. Deixa aí, mano. Foda-se. Tô pensando, cara, essa conversa tá parecendo, sei lá, quando você volta na casa da sua avó. Depois de muito tempo, você vai abrindo o porão, assim, você vai achando os fantasmas. Quando eu tinha uns 11 anos de idade, meu pai tentou levar a gente no Fred Krueger. Aí o cara do cinema barrou, falou que a gente tinha muita idade. Aí meu pai foi no outro cinema, pô, sexta-feira à tarde, meu pai com duas crianças, eu e meu irmão. E aí a gente entrou pra ver o De Salto Alto, do Almodóvar. Cara, é só um Saldanha, né, cara? Vi na Almodóvar com 11 anos de idade, vi na Almodóvar. Tem uma cena enorme, um travesti chupando a mulher. Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some afternoon delight. My motto's always been Esse lance da revista, cara, eu lembro que a gente tinha o nosso chefão das revistas. O cara tinha todas as revistas, então assim, a gente dependia dele. Eu não sei porquê, eu acho que a gente era tão moleque que a gente nem conseguia ir na rua sozinho, sabe? Nossos pais não deixavam. Então, assim, esse cara era o fornecedor, né, do material. E ele tinha, assim, umas 5 revistas pra 6 amigos, né? Então, né, pô, fazia o rodízio, né? Você vê quando você é moleque, você não tem padrão de vida, né, cara? Você, assim, você não se importa com nada mesmo. A nojeira que era a parada, né? De pensar, cara, eu já senti a náusea já. Cara, eu lembro de uma revista desse cara, não sei se ela já passou na sua mão também. Com certeza já passou. E tinha um close daquele ginecológico, sacou? E tinha um negócio colando justamente em cima. Exatamente em cima, é verdade. Caralho, você passou, pegou essa revista também? Pô, quando eu peguei a revista, o gozo não tava lá em cima ainda não, cara. Cara, eu acho que foi quando eu abri essa página e vi que ela tava colada que eu resolvi mudar de vida. Falei, não, cara, vou pro home video agora, chega. Revista chegou tarde na minha vida, tinha aquelas propagandas do Loren, vinha no domingo do Jornal do Brasil, que eu esperava a semana inteira aquilo ali. Putz, isso é clássico. Eu tinha um catálogo, cara, eu recortava e guardava as fotos. E quando começou o Photoshop a ditar as regras, né, do que era mostrado em revista ou não, eu imagino que deve ter muito moleque que começou vendo a Playboy mais recente que não sabia que mulher tinha cu, né? Porque a quantidade de mulher sem o toba que você vê nessas revistas é impressionante. Who is it? It's the plumber. Plumber? I didn't call a plumber. Vocês não sabiam disso não, mas eu já trabalhei no ramo, viu, cara? Ih, caralho. Eu já ganhei dinheiro com putaria já. Não conta não, cara, não conta não. Eu era, não é nada disso que vocês estão pensando, infelizmente. Eu já ganhei dinheiro com pornografia porque eu era uma das raras crianças que tinha 2 videocassetes em casa. Ah, rapaz. Mas aí o que eu fazia era o seguinte, eu comecei copiando VHS pros amigos e tal, aí levei um na escola uma vez pra entregar pro cara, né? Falei, pô, que gravei o filme que você pediu e tal. E aí um outro camarada da sala viu isso, falou, pô, que é isso? Putaria, pô, maneiro, cara, grava isso pra mim. Eu falei, pô, é foda, tem que esperar quando não tem ninguém em casa e tal, é difícil pra mim. Eu falei, não, pô, eu te dou R$5. R$5 aí. 5 conto era a semanada do Caboca. Naquela época, R$5 era aquela coisa, porra. Pô, R$5 é. Isso, porra, não, com a bala de dinheiro. Era 50 conto. Então, tipo, eu cheguei a fazer isso algumas vezes, assim. Eu tive um lucro bom na época da escola. Inclusive, Diogo, você lembra da nossa cooperativa? Não. Caralho, como esquecer, cara? Qual cooperativa, cara? Eu não lembro, não, sério. Eu, você, Humberto e o Zuzu. Isso aqui é o filme de quem não tá no podcast. Nós quatro, já velhos, já. A gente fez uma cooperativa de pornografia. Ah, porra! Assim, como é que eu esqueci disso, cara? Cada um alugava um filme pornô no final de semana. Que saudade, cara. E eu gravava em velocidade SLP. Que saudade disso, né? Os 4 filmes numa mesma fita. Então a gente tinha tipo um acervozinho, sacou? A gente ficava rodando. Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Toque veloz. Toque, vou dar uma gozada. Cara, eu acho que quando eu tiver filho eu vou rir demais, mas o lance é que tem uma idade que a criança não quer tomar banho e depois a criança só quer tomar banho, né? Fica o dia inteiro, cara. Chuveiro ligado, coisa e tal. Eu acho mais jogo abrir, você chegar pro seu filho e abrir o jogo, pelo menos você não paga a conta de luz, cara. Porque meu pai ia pagar uma conta de luz absurda. Chuveiro ligado, quente, vapor. Mandando ver. Braço tremendo. A infiltração no teto do banheiro tá quase caindo, né, cara? Pois é. Dá pra fazer uma colônia de fungos ali. O cara sai mais suado do banheiro do que entrou, né? Cara, e é assim mesmo. Quando é adolescente, você fica horas naquilo. No final, molha o cabelo e sai. A gente acha que ninguém vai pensar nada, né, cara? E aquilo é fisicamente perigoso, cara. Porque o pinto quase cai, sacou? Cara, eu tenho uma história que meu pinto caiu, cara. Caiu. Caiu. Eu não lembro. Me ajuda a lembrar o nome dessa atriz, cara. Era aquela atriz do Explode Coração. Ela era novinha na época. De... Que morreu? Quem era? Era a Dara ou a Yanka? Começa com L. Leandro Leal, pô. É Leandro Leal, porra. Leandro Leal. Caralho, cara, você já bateu punheta pra Leandro Leal. Putz, que bosta, cara. Eu era moleque, né, velho? Olha, antes tivesse caído o piso, cara. Antes tivesse caído. Não, eu tava lá na minha maratona. Quando você é moleque, né? Você tá entediado e tal. Devia estar de férias, não lembro o que aconteceu. Tava lá na minha sexta ou sétima do dia. Assistindo a novela, né? Pô, você é moleque, vamos lá, né? E, cara, tinha peito na novela naquela época. Na real, não precisava nem ter peito, cara. Era uma sombra mais bem feita. Você já tava ali na tremedeira, exatamente, cara. Exatamente. Pô, abertura da Tieta, pô. Tieta, oh, da Beth. Mas a abertura do Tieta era a Isadora Ribeiro que fazia. Cara, teve um Você Decide com a Isadora Ribeiro que ela pagou muito peitinho. Assim. Eu lembro que eu fiquei enlouquecido na época, cara. Eu falei, por que eu não tô gravando isso? Cara? Quem vê Isadora Ribeiro hoje não imagina o que era Isadora Ribeiro no final dos anos 80. Cara, quem vê Isadora Ribeiro hoje? Onde tá essa mulher? Digo mais, quem é Isadora Ribeiro? Caralho, Alexandre Prota, você sabe quem é, deixa, né, eu falar do meu pinto caindo aqui, ó. Aí eu tava lá, né, debaixo da coberta, mandando ver a minha oitava, sétima bronha do dia. Tava frio, então eu tava com um cobertor por cima, né? Aí você começa a tirar o cobertor, né? Tá suando já, né? Tira a camisa. Eu olho pra baixo, cara. E assim, pô, eu devia ter uns 12, 13, 14 anos nessa época. 15, né? Uns 29, 30. Eu olho pra baixo, cara. O meu pau tá coberto de sangue, cara. Que beleza. Coberto de sangue, cara. Falei, pronto. Aconteceu o que minha mãe, que o padre falou, né? Deus castigou. É aquela coisa do Coringa, né, cara? Isso aí cai pinto. Isso aí cai pinto, minha filha. Cara, eu entrei em choque, né? Eu falei, pronto, né, cara? Assim, não tenho mais pinto. Fui correndo pro banheiro, cara. E eu lembro, assim, do pânico na minha cabeça, assim. Porra, não vou ter mais pinto, né, cara? Vou morrer sem pinto. Nem cheguei a usar direito ainda. Nem cheguei, não cheguei a usar nada, né, cara? Eu penso aqueles lances que a gente faz quando a gente é criança, né? Pô, ô Deus, se você me livrar dessa aí, eu prometo que eu nunca mais vou bater punheta na minha vida, né? Cara, a quantidade de vezes que ele já ouviu isso, né, cara? Cheguei lá, olhei, acontece, cara, ao final da história é feliz. O meu cobertor, ele era vinho, então assim, o pelo, né, do cobertor, o felpo, se essa palavra existe... Cara, quase cuspi no monitor aqui, porra. Pô, peraí, você cuspiu no monitor ou você cuspiu no monitor? Eu tô com a boca cheia de vinho, porra. Olha o Almodóvar aí, ó. Mas aí, pra terminar a história, aí eu cheguei, né, do pinto caindo pra só tirar, né, aquela... Porque, assim, o cobertor tava bem suado, né? E grudou, e no caralho, escuro, cara, você, né? Diz coisas tão bonitas, fala mais. Parecia que o pinto tava coberto de sangue, né, cara? E não tava, né? O negócio é comer cu e buceta. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Amigos, com toda sinceridade, é hora de abrir o coração. Vocês já foram pegos? Eu ia falar disso. Já fui pego. Na verdade, assim, não fui pego com a mão na massa. Fui pego, tipo, depois da terceira hora no banheiro, achando que ninguém tinha percebido. Aí eu abri a porta, meu pai abriu a porta assim, deve ter me visto suado, coisa e tal. Ele pisou no tapete e sentiu que o tapete devia estar uns 5 centímetros acima do chão. Ele deu um sorriso, tipo... Para com essa porra aí, vamos lá. Eu já tinha uma dessa também, cara. Eu lembrei disso agora, depois você falou. Ué, depois de uma maratona dessa, né, cara, eu saí do banheiro acabado, né, cara. Aí meu pai olhou pra mim, só deu uma risada e falou, meu filho, isso não é assim que faz, não. Ai, gênio. Eu vi que você tá fazendo isso errado. A pergunta é, você para ou você continua, né, cara? Você já tá lá, já mesmo, já foi flagrado já, né, cara? se minha mãe ouvir esse podcast, ela vai ficar surpresa, porque é uma parada bonita que ela fez demais por mim. Caralho, cara, o que você vai falar, velho? Eu entrei no meu banheiro... Porra! Eu entrei no meu banheiro pra poder pegar alguma coisa, cara. A minha mãe tava ajoelhada no box com uma pinça tirando meus pelos pubianos que estavam aglomerados com meu esperma do ralo, cara. Porque meu ralo tava entupido. Minha mãe nunca falou disso pra mim, cara. Olha o que, que é amor de mãe. Isso é que é mãe, cara. Porque assim, a mãe que não gosta do filho, ela vai falar, seu punheteiro de merda, você vai gozar no ralo? Você vai lá, você desentope. Minha mãe pegou uma pinça, cara. Pinça que você usa pra tirar a farta. E ficou atirando, cara. Eu lembro dela atirando, eu lembro da cara dela, cara. Assim, pasmo com o que ela tava vendo. E eu saindo de fininho, falando assim, pô, vou deixar ela limpar, né? Se ela me ver, ela vai pedir pra limpar, né? Isso aí, não, a derrota dessa história é que nessa época eu tinha uns 19 anos já, cara. Assim, não era tão moleque, não. Toda vez que eu vejo aquelas luvas de borracha amarelas, eu lembro minha mãe fazendo isso. O Diogo falou aí uma coisa que a gente precisa falar. Tipo, se tem mulher ouvindo, acho que isso já tá bem claro, mas o fato de você estar namorando, o fato de você já ter perdido a virgindade, não significa que você vai parar com a vida. Inclusive é um dos dilemas mais clássicos do mundo masculino, né? Se você pudesse ficar sem uma das coisas pra sempre, você escolher ficar sem sexo ou sem punheta? Pô, cara, esse dilema é excepcional. É porque, tipo assim, não, tipo, nada, sexo, isso aqui, não, cara, não, pensa concordo. Direito, cara. Não, eu te digo mais. Pensa a primeira direito. Resposta que me vem à mente realmente é o trabalho solitário, né, cara? Porque você não tem limite, né, cara? A imaginação, cara, é o limite. O negócio é comer cu e buceta. Vocês lembram que nos anos 90 teve o auge das superproduções do pornô? Que realmente o pornô tinha uma história, tinha filme policial, filme de pirata. Pra mim, pornô sem história é internet. Falar filme pornô tem que ter história. Concordo. Eu vou te falar uma coisa, eu sinto um pouco de falta desse pornô com história dessa época. Eu achava aquilo bacana. Pra mim é só o que há. Daqui a pouco vão começar a fazer remake, né, cara, das superproduções. Já existe já das mais clássicas, o Atrás da Porta Verde, aquela... Como é que chama? Miss não sei o que e o Diabo. É, o Diabo na Casa de Miss Jones. Eu acho que esse teve remake já. Acabei de colocar aqui o Diabo na Carne de Miss Jones e vem o trailer do novo Diabo na Carne de Miss Jones com Jenna Jameson. Caraca. Savannah Sampson. Pô, então vamos fazer o remake do remake. Com quem que era o original? O original era com Georgina Spielman. Não, esse não é da nossa época, não. Não, não. Nem nome de atriz pornô ela tem, né, cara? Georgina é nome de vó. Pô, é o que provavelmente essa mulher é hoje, né, cara? E nessa época, cara, foi o primeiro contato com a indústria de verdade, assim, né, cara? É claro que essas são as atrizes que vão ficar pra sempre, assim. E eu vou te falar que tem uma mulher dessas aí que é muito mais importante na minha vida do que muita gente real. Jayce Lane. Exatamente, Jayce Lane, pô. Jayce Lane foi, nunca me chamou a atenção, nunca foi uma obsessão minha, que não. Que isso. Eu pirei nessa mulher na época, cara, totalmente. E não foi só eu não, teve nego que fez até música, ó. Escuta aí o Bloodhound Gang aí, ó. Dear Jayce Lane, I wrote to explain, I'm your biggest fan. I just wanted to ask, could I eat your ass right back as soon as you can? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. A Jayce Lane, numa época onde a pornografia era coisa muito de gueto ainda, ela era uma das raríssimas mulheres que tinha um rosto de modelo numa atriz pornô, sabe? Você não encontrava aquilo em muitos outros lugares, assim. Essa coisa de se ligar em atriz foi uma coisa mais recente já. Antes eu era uma coisa... Se ligava no ator, né, cara? Não, antes era se ligar, tá valendo, cara. Você não tinha muito... Porra, você não tinha escolha. Ah, não, cara, eu sempre fui exigente. Você tinha uma locadora à sua disposição, porra, eu não tinha esse negócio. Só não. Depende de você pesquisar e ser mais feliz, cara. Que, pô, aquilo ali não é mundo real, não, porra. Não, com a internet, aí sim. Não, mas mesmo na locadora de vídeo, cara... Você... Internet, a Chase Lane já era velha, porra. Mesmo na locadora de vídeo, você tinha que procurar, você tinha que conhecer atrizes, diretores... Mas é que tá, eu não tinha uma locadora pra usufruir, não. Mas você tinha cara de pau, porra. Você tinha a sua juventude, você entrava lá, fazia amizade com o camarada e pronto, porra. Cara, Toda vez, quando eu era moleque, que eu entrava na locadora, o balconista era mulher. Aí você não tem cara de pau no mundo, cara. E aí você vai ficar com vergonha, você não tem como. Ah, cara, lógico que a gente já teve dessa época já, de chegar na locadora, ficar com vergonha e tal. Quando era a atendente, a gente não pegava. Mas, cara, teve um dia que eu virei e falei, cara, quer saber? Exatamente. Não, eu era menor de idade. Eu queria pedir pra ela, tipo, eu ia ter que fazer uma graça pra mulher pra quebrar meu galho. Pô, se fosse um cara, o cara quebrava meu galho, mas a mulher não ia fazer. Inclusive, na locadora desse amigo nosso, tinha um atendente que era, ela era um pouco mais velha que a gente, tal, gostosona. A gente tinha uma vergonha tremenda daquilo. Até que um dia, não sei o que aconteceu, que acabou com a vergonha. A gente começou a escolher filme, a mulher ajudava, começou a conversar das coisas com a gente. Eu falo que foi maneiro, cara. Aliás, é um puta roteiro de um filme pornô, né, cara? Sim, sim. O cara alugando vídeo, atendente. Nossa, mas você tem um bom gosto pra pornografia. Nessa época, eu chegava em casa e eu nem via o filme. Eu ia direto pra Bahia já. Já pensava no atendente, né? I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick chasing, but you ain't had mine. O negócio é comer cu e buceta. Esse lance da superprodução tem uma história engraçada com uma menina que eu não cheguei a namorar ela porque ela era muito vadia pra merecer o nome de namorada, né? Não o nome, né? A denominação de ser uma namorada. Ela é meio que uma booty call, assim, a gente tava sempre junto. Isso foi no começo de 2001, quando eu entrei na universidade. Então, assim, os anos 90, assim, as produções ainda existiam, a internet não era tão forte ainda nessa época. Assim. Tava começando, mas não era tão forte. E eu me lembro que, assim, eu, né, cara, devia ter uns 20 anos nessa época, tinha uns 19, 20 anos. E eu querendo ser aquele cara radical, né, pegador, doidão, falei assim, nossa, cara, vou fazer uma parada muito doida com essa mulher, achando que eu tava abalando, né. Eu vou alugar um filme pornô e vou assistir com ela, assim, né, coisa ridícula, né, assim, eu achava que isso ia ser, assim, o despertar da sexualidade bizarra. Derrota, hein? E ela falando, nossa, isso me deixou muito super excitado e tudo mais, né, isso na minha cabeça. Aí eu fui pro nosso grande, o pai da pornografia, né, o pai do nosso amigo, que tinha locadora pornô. Aí eu cheguei e falei, ô Deus, né, vamos falar aqui. Eu tô precisando de um filme pra excitar uma gatinha que eu tô pegando aí, cara. Que derrota, né, velho. Hoje em dia, né, cara, quando você tem 20 anos, você já é que nem eu, né, que eu já tenho 30, né. Nessa época, quando você tinha 20 anos, você ainda era meio que 16 anos de idade, né, cara, é meio bizarro. Mas enfim, aí ele chegou e falou, ô Diogão, tem esse aqui, cara, porra, esse aqui vai deixar ela molhadinha, cara, você vai ficar maluco. Eu falei, porra, que loucura. Cheguei, peguei o vídeo, levei ela pra casa, sentamos lá pra ver, botei a fita no videocassete. Ah, pô, que é isso? Aí eu virei pra ela e falei assim, pô, isso aí é um filme pornô, você já viu? Aí melhor com aquela... melhor com aquela cara, assim, né, você tá de sacanagem, né? Não porque eu tava cruzando a linha, mas porque, pô, era muito soft, né? Aí botando lá, né, aquele filme pornô. Era uma história ridícula, cara, assim, o diabo, ele tava querendo voltar pra Terra, ele tinha que possuir uma mulher, mas assim... Tinha muito roteiro assim, né, cara? Eles adoravam o diabinho, né, cara? Vestir mulher de diabo, né? Cara, se bobear, isso aí é o diabo da Cat Miss Jones. É, de repente você viu o remake. É, eu não sei, é. Cara, eu te falo uma coisa. Eu vi o remake, mas essa mulher, a vadia, ela não viu, cara. Porque, acredito se quiser, ela dormiu enquanto a gente tava vendo a parada. Tão ruim que era, cara. Esse aí foi sucesso. Vocês costumam fazer isso? Assistir pornô com namorada, essas coisas? Não. Pornografia pra mim é um momento solitário. Concordo. O nego fala que é maneiro de assistir a dois e tal, tipo, eu tô guardando isso pra quando a relação esfriar aos 40 anos, cara. Pois é, cara, mas eu não sei. Essa experiência foi tão traumática que eu não quero repetir. Tem um camarada nosso que ele fala que ele nunca faria um negócio desse, que é isso, cara? Botar a mulher pra ficar vendo um monte de pinto maior que o meu? Faz sentido. Que foda. Cara, acabei de lembrar do VHS clássico, Diogo. Piratas. Não, tem um filme que andou na mão da nossa galera toda, que tinha uma cena que foi uma das melhores coisas que eu já vi até hoje no mundo da pornografia. Era sobre um pessoal, que uma mulher que vem dos Estados Unidos e acaba passando pro Brasil pra ter aventuras sexuais. Quando ela e o outro ator gringo lá estão aqui no Brasil, eles arrumaram duas mulatas brasileiras pra gravar uma cena. Ah. E aquela cena, cara, as mulatas eram o fim da... Nossa, o fim da humanidade, sabe? Copacabana! Sim, sim. A vibe era essa, cara. Então quando começa a cena, tá lá os gringos e as duas brasileiras no meio, aquela coisa rolando e tal. Só que não tinha ninguém que falava português na equipe de filmagem, ou então ao menos não tinha na mesa de edição. E tudo que os brasileiros estavam falando, eles estavam deixando, falando, ah não, tá gemendo, tá falando sacanagem e tal. Então o que rola, cara, é que no meio do filme lá, tá os gringos se amarrando lá. E de repente vira uma brasileira pra câmera e fala: corta, manda cortar que ela já gozou 3 vezes. Tá, se não vou gozar. O negócio é comer cu e buceta. Essa coisa do home video também eu lembro. Uma que marcou minha vida era a Asia Carrera. Ah, sim. Você lembra dessa? Um clássico. Porque o mais negócio. Mais negócio, a mulher era maneira. Asia Carrera, hein? Asia Carrera, é, pô. Asia Carrera. Asia Carrera. O mais bizarro é que a mulher era maneira, coisa e tal, mas o marketing dela, porque ela tinha QI 120 e poucos, e ela era uma. QI 155, isso? Achei aqui no Wikipedia agora. E que ela era inteligente. Aí tem aqui que ela se autodescreve como a nerd do pornô. E a molecada ficava maluca. Ai, ai. Eu ficava joguinho com essa mulher, uma coisa assim. Eu nunca soube disso não, cara. Eu gostava dela porque ela era oriental e era gostosa. Exatamente, não tinha como saber disso naquela época, né? É, oriental safada, cara. Oriental, o nome dela, de verdade, é Jessica Steinhauser. Oriental vai essa, porra. Mas é o melhor tipo de oriental, porra. É oriental com um pouco de sangue do ocidente. Pouco, né? Porra. Steinhauser não é pouco não, cara. Isso é muito... Oriental bom foi quando a gente foi na Liberdade, cara. Que tinha aquelas japonesas cruzadas com baiano. Isso é bacana, isso é legal. Agora, pô, você falou da Asia Carrera, eu lembrei da Chase Lane antes. Outras atrizes dessa época aí que ficaram na memória. Pô, Jenna Jameson. Jenna Jameson, é. Eu fui conhecer Jenna Jameson bem depois. Não, a Jenna Jameson no auge, quando ela, segundo o padrão de hoje, ela era gordinha. Mas é um absurdo, porque a mulher era... Ela era perfeita quando ela era gordinha. Pois é, aquela mulher era perfeita, cara. Ela era a melhor atriz. É. Yep. A atuação dela era convincente. Convincente. Que isso, é o Barbosa, pô. Babão. Ela fazia tudo quanto é tipo de filme. Tem uma época que só dava ela no pornô. Só todo filme que a gente alugava, até quando não sabia que tinha, ela saía de um canto lá. Eu não sei se você sabe, Salimena, mas assim, a Jenna Jameson, hoje em dia, ela é uma referência, né, na indústria pornográfica. Toda atriz quer ser a Jenna Jameson, porque a Jenna Jameson, ela chegou no nível da carreira dela, onde ou ela cai no ostracismo, como todas caem, porque ela não tem mais idade, né? Ou então ela virava manager e usava a imagem dela pra poder agenciar e tudo mais. E cara, o patrimônio dela hoje é de 90 milhões de dólares. Porra! Só em... E ela é esposa do Tito Ortiz. Porra, duas vezes. Tudo que a gente estava falando foi antes do advento da internet, e até antes da internet da informática, né, cara? Desde os primeiros computadores a gente já tinha aqueles arquivinhos escusos ali com uma forma ou outra de pornografia. Então, pra mim, a internet começou com o IRC, com o MIRC. No MIRC você tinha aquelas salas que você tinha sala de videogame, sala de RPG e tinha sala sexo, onde tinha 50% com o nick de homem e 45% de homem com nick de mulher. Então aí a questão maior é que você tinha aquela coisa do servidor. Você ficava 40 minutos para baixar uma foto. E a foto ia vindo por linha. Se a foto desse pau no meio, você conseguia ver pelo menos assim, até pelo menos o umbigo da mulher você conseguia ver. Cara, isso era um problema terrível. Tudo que eu queria nessa época é que tirasse foto de travesti de cabeça pra baixo. Eu tenho uma história boa desse lanche de travesti, cara, que opa, não sei se vai pro ar não, cara. Não sei se vai pro ar não, hein. Mas aí, quem viveu essa época, cara, e vocês viveram, vocês vão entender minha dor. É, vou só dar um salto no tempo rapidinho, depois a gente pode voltar. Quando eu já tava rolando na internet vídeos, e pra baixar um vídeo era lá 40 minutos, né? Eu baixei um vídeo e, cara, a mulher era perfeita, eu juro pra você, cara, era perfeita. Você não, sei, sei. Você não sabia. Ainda mais naquela época, não faço ideia. Famoso, se era homem, era um homem lindo. Se era homem, era um homem lindo, é verdade. Ela adentrou o recinto sem sinal de ter pinto. O vídeo devia ter uns 20 segundos. E começava, cara. Ela tava lá de costinha, assim, encostada na parede, bundinha arrebitada. Costinha. Puta que eu, na inocência, né, falando assim, poxa, tá de costinha, né? Porque ela é tímida, né? Lembrando, né, gente, pra você baixar um arquivo nessa época, levava uns 40 minutos. Se você conseguisse baixar, porque sua irmã não pegava a porra da linha pra poder ligar pra colega, né, cara? E outra coisa, não tinha thumbnail nessa época não, cara. Você não via o vídeo não. Não, exatamente. Você baixava por baixar. Então, assim... Famoso pura loucura. 40 minutos, 30 segundos de emoção, né? Cheguei lá, comecei a mandar a bronha. Aquele negócio, né? Era corrida quanto tempo, né? Você tem 30 segundos, né? E aí, cara, quando chega no fim, o cara tava só ajoelhado, beijando a bunda da mulher assim, né? Aí ela vira, né, cara? E aí tem o... Tá lá o pau, né, do traveco. Porra, era um pau gigante, cara. Você tá com a música do pau. Quando vira, cara, eu tava no meio da parada, né, cara? Aquele meio segundo eu já pensei, caralho, será que eu paro ou será que eu continuo? Porque o que rola nessa parada é o seguinte, você para e pensa, cara, se eu continuar, tá errado. Mas se eu voltar, e se eu conseguir fazer minha mente voltar àquele estado onde eu achava que era uma mulher ainda... Isso não vai ser gay. Né? Obviamente a teoria não funciona, né, cara? Porque depois que você para o vídeo e olha, fala assim, caralho, velho. Em tese eu tô batendo punheta pra um cara, né, cara? Assim, é uma jepa, é uma jepa. Peraí, for the record aqui, eu não continuei, hein? Só deixa eu falar. O negócio é comer cu e buceta. Eu lembro de um programinha que veio, na época não tinha nem internet, nem BBS, nem nada. Daquele disco antigo, aquele 5 e 1 quarto, né? Isso. Era um programa que chamava DL View, pra você ver pequenos vídeos. Não chegava nem a ser um vídeo, era um GIF animado. GIF animado, exatamente. É meio que o precursor do GIF animado, né? Isso, porque era uma cenazinha de tipo assim, 3 segundos, que ficava se repetindo. Então isso era ideal pra poder ver a cena de putaria. Sérgio, eu tô tentando lembrar quantos frames você acha que tinha. Eu acho que tinha, sem brincadeira, uns 4 a 7 frames. Não era só isso, não. Eu acho que tinha uns... Chegava... Não, se bem que não, cara. Devia ter um segundo ou dois ali, cara. Uma hora a mulher tava com a boca aberta e na outra já tava deep throat já, sabe assim? Na garganta, fundão já, cara. Assim, era muito... Pô, então aquilo era muito pouco mesmo. Devia ser uns 10 frames estourando. Lembre-se que o 5 1 quarto, cara, era 512K. Então assim, não tinha nem 1 mega naquela porra. Mas esse programinha tinha 2 disquetes em duas partes. Ah. E aquilo era muito engraçado porque tinha nomes que não tinha nada a ver com a cena. A gente tava aprendendo, foi a primeira vez que a gente viu posições diferentes ali e tal. E aí tinha um vídeo que chamava Lei Sopra. O programa era italiano, né? Tinha uns nomes em italiano. Esse provavelmente tá lá, mas segundo eu botei no Google Translator aqui, isso em inglês seria Law Blows. Ah, então explica bastante, né? E esse vídeo era aquela posição clássica da cavalgada, né? Da mulher por cima. É, o cowgirl, né? Então a gente não sabia o nome disso. Aí fala, pô, aquela posição lei sopra que deve ser boa, né, cara? Fico imaginando, né, cara? Quando tá com a namorada fala, pô, vamos fazer uma lei sopra aqui, né? A mulher fala, porra, mas o que é isso? Ah, não, porque é italiano. Não. Nossa, não. Você tá sofisticado. Agora, só uma coisa que eu lembrei, a gente tava falando das atrizes, não falou dos atores. Porque tem que falar dos atores. vocês pegaram o filme do Ron Jeremy? Sim, claro, teve a versão do Super Mario. Não. Aliás, isso é um tópico pra ser feito. Versões pornô de super-herói e videogame. Eu não curto não, cara. Também não curto não. Eu já tô de saco cheio desse negócio de referência nerd, dessas paradas. Eu quero que pelo menos minha pornografia fique livre dessa merda. Mas ver a Velma dando foi interessante, cara. Eu ia falar isso, caralho. Eu ia falar isso, porque é uma atriz muito boa, cara. Hoje em dia eu entendo que só estão desenhando Velma gostosona e tal, mas, cara, que complexo de vira-lata é esse de todo mundo achar a Velma mais gostosa que a Daphne na época do desenho, pô? Não, mas a Daphne também é muito boa. A Velma era uma mulher esquisita, não tem como tirar isso não, sabe? É, não, ela era meio que aquela lésbica clássica, né? Não a lésbica de filme pornô, né? A lésbica real. Sim. Essa Velma que o pessoal tem desenhado por aí, que tirando aquela roupa mocoronga lá, tem uma mulher escultural por baixo, que meio tirou isso, cara. Isso, cara, isso começa com o filme do Scooby-Doo, que é aquela a atriz que faz o Freaks and Geeks, que é a Velma. Caralho, ela é a Velma, né, cara? Abriu a cabeça. Eu não tive ligado. Linda Cardellini. Linda Cardellini, exatamente. Aliás, que nome de atriz pornô, né, cara? O negócio é comer cu e buceta. Hoje em dia não tem muito como fugir, né, cara? Quando você tá atrás de putaria na internet, você abre um Xvideos, um RedTube, um Pornhub, um genérico desse aí. Antigamente, a gente, quando trocava de atriz já, se alugava um outro filme, já era uma experiência nova. Falava, ó, essa mulher aqui que eu não conhecia. Hoje em dia a gente nem sabe os nomes mais, vai clicar no primeiro negócio que tá na frente. Você vê, tipo assim, por vez que você tava vendo pornografia, você vê 300 posições diferentes e tal. Eu imaginei, cara. Você. Cheio. Perdemos ele, saudade. Cheio de janela aberta. Perdemos de um. Aqui, só confirmando, a atriz que faz a Velma é a Bob Starr. Eu fiquei imaginando você com pau pra fora. Cheio de janela. Para de com isso, cara. É doente. Pô, não dá pra falar dessas coisas do Diogo, não, cara. Antigamente você tinha uma putaria arte, uma punheta arte, você tinha que ficar com o catálogo da Demilos, essas coisas assim. Hoje em dia você não tem mais curiosidade, o que você quiser você bota no Google pra achar. As cenas são todas rápidas, não tem mais introdução, não tem uma... quer dizer, introdução é só o que tem, né, cara? Não, mas, por exemplo, antigamente eu lembro que você dividia a categoria, por exemplo, por posição. Você colocava lá pra buscar link mulheres de 4, tá, e você botava. Hoje em dia você já tem a coisa, você procura por atriz, você procura por diretor. Eu acho que, por um lado, banalizou, mas por outro lado, transformou essa coisa do pornô em uma indústria de filme, realmente. Eu não sei, cara, eu acho que é menos uma indústria de filme, mais uma indústria de cenas, assim, né? O pessoal já contrata o ator e a atriz já pra uma cena final de 25 minutos, meia hora, mais ou menos. Pode ser e também. E isso tá quebrando. Aliás, eu li uma reportagem outro dia falando que a grande indústria do pornô mesmo tá quebrando, sabe? Esses caras que atuam nessas cenas aí, esses sujeitos ganham tipo $100, $200 por cena, vocês sabiam disso? Claro, eu vejo HBO. Cena gay é tipo $800, paga bem mais. É muito pouco que esse povo recebe, cara. Não, mas também você já viu uma filmografia de uma mulher? Uma mulher dessa faz 35 filmes por mês, cara. E aliás, é porque as pessoas não estão querendo pagar por pornografia, já que tem tanta coisa disponível gratuitamente, né? Então é nessa hora que brilham os vídeos amadores. Agora a gente tá falando. O que eu fico triste de verdade mesmo com essa situação, cara, é a próxima geração de punheteiros. Porque é o seguinte, cara, na minha opinião, quando você tem 14 anos de idade, o que você bate punheta para ajuda a moldar a sua personalidade sexual. Então, assim, vamos dizer, quando a gente assistia o Cine Privé, Sexta Sexy, tinha as histórias e tudo mais, e a gente aprendeu um pouco mais sobre a sensualidade e tal, como você, né, tem que trabalhar um pouco mais esse lado em vez de ir direto pro carnal. Hoje em dia, como você falou, o moleque vai acessar um vídeo, é totalmente vulgar, né, cara? Assim, não existe mais história, não existe mais nada, é só penetração, né? E o maior crime da indústria, que na minha opinião é o close. O close é um crime, devia ser tirado. Não porque é por nenhum motivo psicológico, é porque o Close é idiota mesmo, assim. Ninguém quer ver isso. Então, você quer ver. Eu acho que o Close podia ficar menos tempo em tela, né, cara? É, eu acho que ser banido é muito, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o moleque de 14 anos de idade hoje, ele não vai ter aquele lance de aprender a sensualidade do sexo, né? Que, pô, sexo não é uma coisa sagrada, mas também não tem que ser tão banal como é hoje em dia, assim, né? Gay! Existe o conceito do porno faxineiro, né? Isso é sensacional, como cara. Como é que é? A gente viu isso numa revista do Arqueiro Verde que o Brad Meltzer escreveu, né? Eu não tinha acho que está, na verdade, no prefácio. Não foi nem ele que escreveu isso, não. Mas explica o conceito aí, Zander. Que a questão é... O porno faxineiro... Peraí. Você morrer... Mastiga, engole e depois você começa de novo. Engole ou cospe? Tá dando fome já, quase meio dia, porra. Tô falando de peru, né, cara? Então, o porno faxineiro... É porque, como a gente tá falando, tem coisas que você não quer admitir pra sua mulher que você pensa. É, muita gente não quer nem que a mulher saiba que tinha pornografia guardada. Mas não, eu acho que toda mulher sabe que o homem tem pornografia guardada. O que é diferente da mulher encontrar a pornografia do homem. Exato. E aí você já entra no... É você entrar no quarto escondido. Mas a questão é que toda pornografia... de um jeito ou de outro, deixa alguma materialidade, que seja um histórico do computador. Então você tem que designar um amigo para, em caso de algum acidente, algum infortúnio, se você morrer, esse amigo é o seu porno faxineiro, aquele cara que vai na tua casa tirar tudo que não pode ser encontrado antes que alguém vá lá. Porra, imagina tua mãe vai pegar suas coisas e acha alguma caixa de DVD, porra. Então tem um amigo que é o cara que vai poupar esse sofrimento para sua família. É uma ideia muito boa, cara. Não, é sensacional, cara. Se você não tem um porno faxineiro, arrume um quanto antes, cara. Pois é. Proteja sua família de você mesmo. Vamos acabar esse programa logo, então, pra gente poder organizar essa parada aí. O negócio é comer cu e buceta. Um dos vídeos mais engraçados de pornografia que eu já vi foi um gravado no Brasil. O camarada tentou fazer um vídeozinho pornô amador. Parece que chamaram uma amiga deles lá e tal. Só que o cara fica broxado o tempo todo, sabe? O pelo não sobe e tal. Aquele é um dos maiores retratos do Brasil que eu já vi na minha vida. Vamos deixar o link aí embaixo também. Totalmente not safe for work. Então clique com sua conta e risco, mas vale muito a pena. É o Chicão, campeão da menina. Calma, rapaz, calma. Bora, Chicão, letra e pau subir isso. Eu acho maneiro, tipo, essas coisas de amadores, quando cai uma famosa maneira pra... Mas tinha uma famosa global aí que, porra, o vídeo dela era muito bom. Uma das melhores sex tapes que tem é essa história muito engraçada, que é de uma croata que se chama Severina. Caralho. Sim, é verdade. Sim, peguei contigo. Severina Vukovic é o nome da mulher. Exatamente. Ela é uma atriz, é cantora, ela tá na cultura pop da Croácia. E ela é religiosa, então ela sempre prega essa coisa de castidade, de sexo depois do casamento e tal. E, cara, a sex tape da mulher é um monstro. Sim, eu vi. Como é que ela chama de novo aí? Severina Vukovic. Tô vendo a Bob Star aqui, realmente, uma carinha muito bonita. Mas, agora, eu acho que se você tá assistindo pornografia, vou deixar claro que isso não é pro mundo real. Ela faz uma velma muito bem. Mas quando você tá atrás de pornografia, pelo menos uma coisa você exige, cara. Peito, né? Ajuda aí, né, porra? Não, eu gosto de variar. Também. Ah, não, cara, não. Apareceu um nome aqui pra mim, Beladona. Cara, já teve umas três Beladona no pornô já. Qual que é essa? Não, a Beladona clássica, pô. A Beladona clássica é uma que fazia umas cenas de chapéuzinho, não é isso? Angélica Black. Como é que eu vou anotar aqui? Essa é uma deusa, essa é número um, absoluta. Enfim, Jenna Michaels é minha primeira sempre. Dylan Ryder. Essa é maneira, essa que é aquela maneira. Mulher cavala. A Charlie Styles tá em segundo lugar, bem perto dela. Vivi Fernandes, que estudou no mesmo colégio que eu. Via Vivi Fernandes diariamente no recreio. Nem era melhor na sala dela. Adoro mulher que tem só um nome, cara. Eu acho isso fantástico pra indústria, assim. Michaela. Ah, essa é muito legal. Não ouvi falar dessa. É a Lila Star. Google aí. Eu sei o que é, maneiro. Lela. É muito artificial. Deixa eu sair, é maneiro. essa é clássica também. Angélica Black, parabéns, tá? É uma atriz sensacional também, a Eve Lawrence. Eve Lawrence é fantástica. Isso é boa, isso é boa. Jasmine Apoio. Black é boa. Aquela Giovanni, acho que era a Aria Giovanni. Como Shane Loss. Escrevi errado, com certeza. É um cara de barba. S-H-A-N-I-E. De latina. Eve Lawrence. Rebeca Linhares. Não, clássico. Jana Michaels. A Bella Anderson. Lenta Ocean. Mercedes Charles também, Stiles, né? Nina Mercedes. Helena Santos. Esperança é maneira, hein? Solvan, calma. Hoje nós aprendemos uma lição muito valiosa. Misturar pornografia e Google durante uma conversa faz os homens dispersarem. Assim, infelizmente, perdemos todos os três. E o programa de hoje acabou. Mas já que estou aqui, vou falar de uma atriz que gosto muito. Chama Mariana Cordoba. Pode jogar aí no Google. Mariana Cordoba. Você vai sonhar com ela essa noite. Cara, se o Tim Burton não é o que era, o que você vai esperar dessa mulher? Isso, tipo, até cineasta sério tem fase ruim. Caralho, só bem bebeu legal, lógico. Cara, eu matei meia garrafa de vinho sem sacanagem. Cara, é só o Saldanha. Tomar Coca-Cola. Um podcast de putaria e falou do Almodóvar e agora do Tim Burton, cara. Ele é muito Saldanha mesmo, velho. O Dilema da Semana. Essa semana a gente tem aqui um desafio pro Diogo, que é, ele vai ter que fazer um dilema. Vamos ver. Sem cu, sem piroca e sem buceta. Vou ter que tirar meu cu e minha piroca pra fazer o dilema, como é que é? Todo dilema do Diogo tem esse padrão de ter esses órgãos sexuais. A gente quer que no dilema de pornografia não tenha, né? Pois é, eu vou surpreendê-los, não apenas os ouvintes, mas vocês dois, porque esse dilema aqui é um dilema que vai mexer fundo ao coração, hein? Filosófico. Todos são, né? Quero ver. Por essência. Vamos lá, filmes pornôs, opção 1. Você vai ter um filme pornô seu publicado para o mundo, certo? De você comendo uma mulher alheia. Mulher não vai ser uma mulher maneira, nem uma mulher pai. Vou colocar uma mulher 7. Ou seja, o suficiente pra você ficar de pau duro, mas ao mesmo tempo não vai ser uma mulher maneiraça. Problema, você vai broxar, vai chorar no fim, certo? Vai, é quase Chicão. Vai usar todo aquele negócio, não aconteceu comigo antes, estou com os problemas em casa. Papinhos aí que eu ouvi falar que o pessoal que brocha usa. Esse. Tira o celular da mão, Salé. Certo, tá no Facebook. Sério, eu não dá, não dá no Facebook. Não pode deixar isso. Não, isso eu tomo, cara. Cara, é igual adolescente, cara. Olha, ele tá olhando ainda. Olha. Caralho. Vai logo, mas eu não acabo. Eu quero que acabe. A segunda é comer o cu do Saldanha. Eu acho que eu vou na segunda, cara. Vou na 2. Tá bom. Até semana que vem, pessoal. Segunda e última opção. Você vai ter um vídeo seu comendo uma mulher maneiro, gozando tudo certinho. Publicado pro mundo. Problema? Essa mulher é sua senhora. Silêncio no estúdio. Não. Expor a própria senhora... E assim, super normal, a senhora, pô, curtiu você, assim, foi super legal. Pensar, a primeira opção não é publicada no Xvideos, cara. A primeira é no Funny or Die. A primeira opção você sim, vai ver. Sim, não, pô, é óbvio, porque a resposta é a seguinte, você quer constranger você e sua mulher ou você sozinho? Tá? Não, eu acho que eu vou no primeiro. Pô, constranger você, cara. Eu vou no 1. É mesmo? Eu vou no 1, com certeza. É, eu também, com certeza. Pô, só queria forçar. Esse dilema é mais fácil que isso. É porque, pô, não tem cura, não tem buceta, vou fazer compra. E aí, cara, foi uma experiência bem decepcionante, porque a porta tava fechada e eu queria ir lá, e o cara não falou, ah, não, pô, não pode, né, porque, assim, poder até podia, né, cara, mas o cara não queria que eu fosse, então, assim, eu fiquei lá uns 20 minutos, entrevistei o cara. Pô, então você nem foi na porra do set? Não, deixando claro, eu não vi a mulher pelada, mas eu vi a câmera, cara, foi tão emocionante.